Alô, Ricardo. Ricardo, é a Gabi. Tudo jóia? Joia. A pessoa que ia chegar aí vai Sim. direto pro hotel, tá? Não vai Ok. mais pra aí. Ok. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Vamos sonhar, hein?